país é tropical, cheio de razão. Nele mora branco e preto, e todos são irmãos. Que felicidade, que grande alegria, por eu ter nascido num país de maravilha. Que felicidade, que grande alegria, por eu ter nascido num país. Nascido no país.